Bravo Fox Mike está presente, voo hibride. Hibride, Bravo Fox Mike. Salvador, gol no 940, portão 3, pushback, acionamento. 03, aguarde. Tá 3, 897 para o TAC, 221 no 345 Galeão. Copiado, via Pátio Índio Alfa, até o ponto espera quando chama a torre, 1186, ajustado no 0119, bom voo. Pátio Índio Alfa, ponto espera 286, na 3897, 1019, 3297. Ajustado 1019. 3.000, voa Duna, ajusta 1019, com 776. Bravo Fox Trot Mike, seu presente chame Recife, 1251, alternando no 3325. 1251, 3325, Bravo Fox Mike. Que Charlie Mike controle? Escuta, prossiga. Estabilizou? Prossiga. Torre, 1186. Torre, pode estar retaguarda, após no 03 está livre. Hotel Charlie, cruza 250 para o 160. Já Hotel Charlie, aciona a identificação DSAU 0, correção, 10 para 4 mil pés, ajustado 1019 no perfil bom. Aciona para 4 mil, ajustado 10019, perfil bom. Douro, 273, gente da Charlie, confirme. Dois, sete, três, aguarde cópia. Aguarda, 273. Confins 360, copia? Copia 360. Autorizado, Confins 360, via Pêssulo 16, decola 10 direita. Da Euler da Bridge a saída, o controle altera. 1208, aciona 5521, cotejo. 273, Confins 360, Pêssulo 16, da 10 com curva direita, da Euler da Bridge 208. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 04. Levanta. Confirmando. Livrou taxia via Alfa e reporta antes das mulheres. Confirmando até a Bata. Copiado, reporta antes das mulheres. Meia 10 para 2019, livre final e LSXT, reporte estabilizado. 2019, vai encontrar estabilizado, X-ray, com 775. Zero a bordo, 3 horas e 41, alternado pelo Galeão. Você segue em dial, até o ponto espera, soma torre, 1186, estado no 019, bom voo, gol 1940. Autorizado, 286, ponto de espera, gol 1940, boa. Juliette, Lima, Mike, e na Quebec, chamará 1186, torre para ingresso até o Passo da Bata. Decolou do CAB, está aprovando o litoral para pouso em Ondina. Seguinte, segue 510, se desejar, está autorizado direto Ondina da presente, reporta para o pouso. Direto Ondina, o quadrilha 2. Motor, boa noite, 103897, decolado, passando 2000, Leda, Daniel Leda, não sei se você... 3897, contato radar sobre a 340, da presente Leda, pois Leda Bridge. Leda Bridge, da presente 3890, são 340, graças. Do nível 360 para o Galeão, via Upper Zulu 10, decolando da 10 curva direita, Dael, Leda Bridge, 120 do sistema 8, a frequência do controle, o transponder é 5531, é o TA 3197, da no 08. Correto, quando estou no seu feedback, acionamento no 08. Quando pronto, chamarei no 08, 3197. Bom dia, não, Guardião 02. Guardião 02, tem frequência livre da presente, chama no regresso. Na regresso, 02. Salvador, o Magalhães do Cipe, o Serra Hotel Charlie, está ficando pequeno de esquerda, deve estar uma pequena formação, Salvador. Livre o Serra Hotel Charlie, após desvio, reassume na chegada, descendo para 2019. Está autorizado a final ILS, que você reporta estabilizar. Ok, após desvio, retorna no perfil da chegada, descendo para 2019, autorizado o X-Ray. Serra Hotel Charlie. 776 da Gol estabilizou? Estabilizou, bom, 776. Corre, 1186. 26, bom. Sete três no 04, tá livre, Samitaco. Livre, reparo. Bom, no 940, boa noite. 940, sob contato radar na decolagem, sobe 360,

Autoriza Voaduna para o Serra Hotel Charlie. 4 Campinas. Para. Autoriza curva esquerda, voa na proa de Duna. Afirmativo. Para o Duna, Serra Hotel Charlie para 2000. Não, nada, grato, pô. Muito boa noite, Golo 7, 7000, Libru. Golo 7, 7000, Simão. Afirmativo, acabou de livrar a pista. Boa noite, prossegue via Alfa e reportando para a Juliette. Alfa e reportando para a Juliette, Golo 7, 7000. Estabilizou no localizador, Seattle Charlie. Seattle Charlie, por receta 186. 186, boa noite. Salvador, tá 3097. 108, livre, cima em táxi. Autorizado, senhora, ataque 3098. Dona 776, prossegue Juliette para o 03. Via Juliette para o 03, no 776. Salvador, boa noite, 273. Uno 273, contato radar Sabel 360, da presente Leda, depois de Leda Bridge. 360, está presente direto Leda Bridge. Tinha passado através do Tuaçu. 1940, chama Recife, 1251, alternando na 3325. 1251, 335, agora na 9340. No 3325. 3325, bom. Com o POB de 146, 3 horas e 40, Guarulhos. 171? 146, bordo. Aqui é Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 186, quatro torre, quando pronto, 3197. Solo, boa noite, é o Papa Romeo, Hotel Serra Chave, livrou a pista na pescuta. Papa Romeo, Sierra Hotel Charlie, qual pátio? Aero Star. Siga via Alfa, chame antes da Juliette. Chamarei antes da Juliette, via Alfa, Hotel Sierra Charlie. Sierra Hotel Charlie, corrigindo. Guardião 02, 24. Guardião 02, chame torre 118, décima meia. Torre, 118, meia, prato, seu nome. Hotel Charlie, vai aguardar para ingressar no pátio principal, tá ok? Ok, vai aguardar na joguete. Charlie, pode prosseguir, cruza para o pátio principal, me chama na Lima. Lima, programa principal, tchau, tchau. 1273, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, alternando 133, décima 25. Cinco, 1, 1, 2, 3, 2, 5, gol 1, 2, 7, 3.